ストロボーイ。 Tô batendo punheta dentro do blusão, escondendo o pau dentro do blusão, desafiando a lei, indo para a prisão. Atentado ao pudor é o que eu mais quero. Tô clicando fatality com o sub-zero. Eu não canto sertanejo universitário, e se você canta, vale pra casa do caralho. Já bati tanta punheta que meu gozo virou pó. Meu pau entra na sua boca, apertando seu gogó. Minha fantasia é do Batman, pra bater uma bate-punheta. Eu descobri que quero investir em um bordel com travesti. Hoje é de traveco, é coisa do passado. A moda agora é comigo de viado. Meu, tô chapadão falando assim. Ela riu do meu piro porque parece amendoim. Eu faço de freestyle, mas não é fácil assim. Abre tuas pernas que eu vou gozar no teu cozinho. Tô batendo punheta com pau na minha mão. Tô batendo punheta dentro do blusão, escondendo o pau dentro do blusão, desafiando a lei, indo para a prisão. Atentado ao pudor é o que eu mais quero. Tô clicando fatality com o sub-zero. Eu não canto sertanejo universitário, e se você canta, vale pra casa do caralho. Eu vou pra escola todo dia armado, mascarado com dois parceiros do lado. É bom correr mais do que a minha cara. Cuidado, senão a gente vai te pegar de jeito. Atentado ao pudor é o que eu mais quero. Tô clicando fatality com um sub-zero. Não canto sertanejo universitário, e se você canta, vale pra casa do caralho. Tô batendo punheta com pau na minha mão. Tô batendo punheta dentro do blusão, escondendo o pau dentro do blusão, desafiando a lei, indo para a prisão. Atentado ao pudor é o que eu mais quero. Tô clicando fatality com um sub-zero. Eu não canto sertanejo universitário, e se você canta, vale pra casa do caralho. Tô batendo punheta com pau na minha mão. Tô batendo punheta dentro do blusão, escondendo o pau dentro do blusão, desafiando a lei, indo para a prisão. Atentado ao pudor é o que eu mais quero. Tô clicando fatality com um sub-zero. Eu não canto sertanejo universitário, e se você canta, vale pra casa do caralho. Thank you.